Quem decidiu? E decidiu por uma razão. Há estudos, fizeram 3 estudos diferentes, os serviços, e eu decidi. E decidi o quê? Decidi aquele que era melhor para as pessoas. Decidi aquele que eu defendo em relação a esta tragédia. E defendi para que as pessoas tivessem menos custo, alienando um conjunto de receita, achando que este era o que menos penalizava. Dos 3, era o que era.